É sexta-feira, eu já tô cansado, doido pra dar a hora e poder partir. E os tequinhos, que saudade disso, com salário na mão eu vou cantando assim. Eu vou gastar tudo em droga, na intenção de morrer. Eu chego na boca pegando vários pinos, e se saiu lotado de coca. O resto que sobra no beck já aperta uma tora e fuma na hora. Droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga. Delgado! Fechou. Orlando, meu querido, você aqui na estreia desse programa Benzina no Meião, é isso mesmo? Alô, nação benzinense, chegou a hora, bibô. É isso mesmo, esse é o espírito, cara. Animadaço, porque já está chegando ele. Aquele que vem no final do ano, simbolicamente, né? Todo final do ano ele vem pra quê? Pra redimir as nossas falhas, pra nos tirar do sufoco. Quem? O 13º salário. Pra quem tem emprego, né? Pra quem tem emprego, pra quem... pra quem não tá trabalhando, o 13º salário não vai acontecer. Mas é pra isso que existe o quê? O padrinho. Pois é, né? Pois é. Pegou a ponte que eu erguei. É, isso aí, padrinhos. Faça uma contribuição extra esse ano aí, final de ano. Exatamente, 13º salário do estagiário que fica lá no Twitter, né? Eu juro que se vocês vão fazer, vou criar uma meta, né, para as pessoas darem um dinheiro extra, que é eu visto a Tupi com uma roupinha de Papai Noel, uma coisa assim, sacou? E boto foto, sabe? Eu contribuo pro ensaio da Tupi. Pô, seria legal, hein, cara? Seria pois legal o ensaio da Tupi. Já, ela já tem fã, tem mais fã que a gente, né? Ah, ela sozinha tem mais fãs que nós dois juntos, essa que é a real. Ah, com certeza, com certeza. Mas eu quero falar uma coisa antes de a gente começar a falar aqui de padrinho. Eu também tenho coisa pra falar. Tá, quem fala primeiro é você. E você quem é mais novo, né? Tá, beleza. Olha só, eu quero deixar registrado que toda essa minha animação é totalmente falsa. What? Porque quem escutou o último programa e quem viu o último programa sabe que eu tô aqui contrariado, né? Eu tô aqui por livre e espontânea pressão. Não, eu tô aqui por livre e espontânea pressão do nosso jurídico, né? Porque eu tinha prometido na nossa. Seu contrato... Jarbas começou a tremer aqui do meu lado. Ah, é. Porque o nosso contrato tinha dito que aqui nunca tocaria Los Hermanos. Quando eu assinei com a Teologia de Boteco Produções, né? Devia lá, não tocará Los Hermanos no programa. Aí, é uma condição, né, do contrato. Exato. Aí vocês me vieram com uma cláusula aqui infinitamente pequena que não dava pra ler, dizendo, exceto se um convidado pedir. Entendeu? E aí, ontem. Eu não ia gravar mais. Aí ontem o Jarbas me ligou dizendo que se eu não gravasse mais, eu teria uma dívida de R$100 mil. Ia meter uma multa nas tuas costas. Exatamente, exatamente. Então aqui, ó, olha só. Então das duas, uma. Eu tô condenado a continuar gravando Benzina durante um bom tempo. Ou, já que a moda agora é financiamento coletivo, vou começar uma campanha lá no Twitter. A meta é R$100 mil. Me libertem do Benzina no Meião. Por favor, gente. Pelo amor de Deus. Vamos dar essa força pro Benzina. Na verdade, a hashtag pode ser Orlando Free. Orlando Free. Free Orlando. Eu quero um acampamento aí na frente da tua casa. E todos os dias a galera... Bom dia! Bom dia, Orlando! Presidente Orlando! É. Sacaneando os petistas, é isso. Não, já pra, poder fazer inimigos dos dois lados. Quero mandar um abraço pra todos os amigos petistas que estão ouvindo aí. Nada contra o petismo. Até tem amigos que são... Mas lá na casa deles, pelo amor de Deus. Porra, vamos agora. Se a gente tiver que fugir do pai, a gente tá fudido. Né? Vamos pra. Orlando, mas tem outra coisa importante pra falar. Além da meta, né, de 100 mil pra gente poder pagar a tua liberdade, né, pagar a tua alforria, vamos também falar pras pessoas que estão ouvindo aqui que existe um feed próprio do Benzina no Meião. Isso é muito importante salientar. Porque antes o Benzina no Meião fazia parte ali do conglomerado Teologia de Boteco Produções. E agora ele alçou o voo. Agora, já no segundo episódio, né? Ele alçou o voo e se tornou independente. Saiu de casa, né? E agora. Mas ainda tem um quartinho lá. Ainda tem um quartinho Não, lá, tem, né? Tem. Tá guardado. Os brinquedos dele estão lá. Quem assistiu Toy Story sabe, né? Aquela escola. Chega lá, o Andy, tá os brinquedos deles todos lá. Vai chegar, caraca, uma hora que, cara, ele vai doar esses brinquedos, acho que é verdade. Cara, não, esquece, eu fiquei pensando de uma coisa aqui do Toy Story. Vai lá, esquece. Não, conta pra nós que o povo quer ouvir. Não, cara, que tinha uma paródia do Toy Story, né, que era o Andy voltando Porno. Pra... Acho que foi no Frango Robô que fizeram, que era o Andy voltando da faculdade, saca? E aí ele traz a namorada e os brinquedos vendo ele fazendo sexo com a namorada, todos traumatizados, tá ligado? Que isso? Ele está brincando. Dorm. His favorite toy? Time to improvise. What's he doing with Buzz? Yes, and ready for a test drive. He didn't. Not Buzz. To infinity. Baby George. Domino, motherfucker. Buzz. You okay? Eu tenho um texto que eu escrevi há muito tempo atrás, cara. Talvez até pode ir pro Zine isso aí, cara. Que olha, é o final alternativo do Toy Story. Então, quem tá na lista aí pra ganhar o Zine, talvez receba esse texto. Já vamos falar do Zine, já, vai lá. Então, eu já dei a ponte pra você falar do Zine. Então, beleza, eu posso falar, então? Por favor, tenha bondade. Olha só, hoje, gente, tivemos o prazer, já mandei pro Barba. Ele leu e falou que eu sou o quê? Psicopata. Hoje terminei o meu texto sobre Los Hermanos pro Zine, no qual eu passei os últimos dias lendo sobre Lost. O bagulho roda e volta, né? Roda e volta, roda isso. E volta. Isso, fiquei os últimos dias lendo sobre Locke, li a Bíblia, entendeu? Analisei as músicas de Los Hermanos, não é sacanagem, vai estar lá isso no Zine. Eu fiz um longo texto sobre a metafísica liberal e a metáfora dos Los Hermanos. Entendeu? É, realmente. Esse é só uma das coisas que vai vir pro Zine, né? Aí quero falar também que já assinamos com mais um quadrinista, quem acompanha a gente lá no Twitter já sabe, né? Que é o Carlos Seco, que é um outro quadrinista independente brasileiro sensacional, assim, é um dos meus preferidos também, não é? Sacanagem. E aí tem uma novidade, né? O Carlos vai desenhar uma tirinha mensal pro Benzina, escrita por mim e ele, entendeu? Veja você. Pois é, um quadrinho de terror cósmico, na pegada assim, Lovecraft, enfim, é nesse... Só de ouvir Lovecraft eu já fico arrepiado. Pois é, e com o dinheiro dos padrinhos, a gente também contratou o Daniel Souza, que vai desenhar, além de desenhar a capa, vai fazer uma tirinha mensal dentro do nosso zine, que é uma ficção científica meio psicodélica, no estilo Philip K. Dick, o Homem Duplo, essas coisas assim. Entendeu? Então, só sucesso, gente. R$4,20 por mês, olha só. A partir de R$4,20 não paga nenhum café. Aqui em Curitiba você não anda nem de ônibus com esse tipo. Aqui no Rio de Janeiro é R$4 o ônibus, né? Então, cara, tipo, falta um trabalho, gente. Faz um dia, faz o seguinte, liga pro chefe, pega aquele atestado, fala que tá mal, não vai trabalhar, já economizou aí duas passagens, R$8, metade dá pra gente, entendeu? Fica em casa escutando Benzina e deposita esse dinheiro pra gente mensalmente pra receber esses itens aí, faz essa força aí, galera. Eu queria dizer aqui para todos os ouvintes que se eu não fosse sócio e proprietário da Benzina Corporation, Produções Subversivas, como é que era o nome que eu coloquei lá? Benzina no Meião S.A. Corporação, sei lá, qual que é o nome desse? O Dr. Jarbas está aqui me cutucando, dá licença. Se eu não fosse sócio, cara, eu ia querer dar R$4,20 só para ganhar essa porcaria desse zine, cara, porque cada vez que você fala parece que é mais foda ainda, cara, essa que é real. Exatamente. Você está fazendo um puta de um marketing, seu desgraçado. Essa que é a verdade. Isso, como foi que eu disse? Se ficar uma merda, eu vou ter que fingir minha morte. Ou fazer a minha morte efetiva, né? Além disso, Orlando, temos mais alguma coisa pra falar? Acho que não, acho que é só isso, né? Não tem aniversariante do mês, não tem... Ninguém me mandou nada, tô abandonado na vida, ninguém quer saber mais de mim, saca? Só recebo xingamento pelo Twitter, conta e xingamento que eu recebo. Então, esse sou eu também. É, mas enfim, bom, não é novidade, isso aí é a realidade do twitteiro brasileiro, já diria a nossa amiga Deborista, né? Grande pensamento dela. Vamos... Uma gênia, né? Um ícone do pensamento contemporâneo. Queria agradecer a Deborista, inclusive, que na semana passada teve aí, se sujeitou a humilhações terríveis para participar disso aqui. Foi xingada por você várias vezes. Grupos de direitos humanos se manifestaram em favor dela aqui. Eu tive que segurar a onda. O Dr. Jarbas aqui ficou duas noites sem dormir. Mas graças a Deus e ao Orixás, tudo deu certo. Vamos para as perguntas? Bora. Bora. Então, mas antes disso, você tem que lembrar. Tem a música que você escolheu, né? Porque mais uma vez você ganhou, né? Mais uma vez, o Twitter reconhece a superioridade da minha estratégia de colocar só música famosa. É, cara, isso aí. Mas olha só, eu só quero dizer uma coisa aqui, deixar registrado, pois que não, popularidade não quer dizer porra nenhuma, né? Não, quer dizer que eu vou ganhar, só isso. Não, é, porque isso aí, se fosse assim, cara, a Xuxa é a maior cantora brasileira de todos os tempos, né? Né? E o Renato Aragão é o maior cineasta. Não, não, é, pois é, mas ele também tem que bater o recordes, né? Uhum. É porque a Xuxa tem 4 dos discos dela estão no top 10 do ranking de discos mais vendidos da história do Brasil, né? Show da Xuxa 3 é o segundo disco mais vendido de todos os tempos, atrás apenas daquele disco de estreia do Marcelo Rossi. Veja você. Por que eu sei disso? Sei lá. Também não sei. É a informação inútil do dia, né? Talvez tinha que ter uma vinheta, né? Informação inútil do dia. Exatamente. Bom, a música que eu escolhi é a música chamada Song 2, do Blur. A paródia, é bem, acho que é legal no estilo Benzino do Mel, né? Porque é uma paródia do grunge, né, cara? Então, essa música, exatamente, é nesse ponto que eu queria chegar. Por que eu escolhi essa música? Por dois motivos. Eu queria uma música que fosse um pouquinho curta. Eu não queria muito tempo, porque a gente não pode se demorar muito nesse momento, porque eu tenho muita coisa pra fazer e tô fudido pra editar esse negócio. Mas o grande ponto é que essa música, ela é uma paródia do grunge. O grunge é um momento ali que eu, né, que eu tava, sei lá, anos 90, eu tinha ali entre meus 10 anos e até o final, né, em 99, quando eu fiz 20 anos de idade, me casei logo na sequência. Nossa. Foi aquele momento que eu vivi ali, né? E essa paródia, é uma paródia, sempre, né, uma paródia meio que anunciando o final de alguma coisa, meio que anunciando de maneira jocosa a derrocada de um movimento. Se é que o grunge pode ser chamado de movimento, né? Tem toda uma questão dos críticos de música que falam que o grunge não é exatamente um movimento, é uma outra questão. Mas essa paródia que aponta ali pro final, que aponta pro enterro, né, cara? Meio que coloca a tampa em cima do grunge e fala: amigos, descansem aí, abotoem essa camisa xadrez e durmam em paz. E eu acho que talvez, e apenas talvez, faz uma rima muito pertinente com o que a gente faz aqui. O que é o Benzino no Meião, senão uma paródia também? Uma paródia de uma coisa. É paródia de tudo, né? Não, é uma paródia de várias coisas. Inclusive da gente mesmo, né? Eu sou, exato, uma paródia de mim mesmo, né? Aqui. Exatamente. Você, Orlando, o personagem Orlando que grava o Benzino no Meião é mais parecido com o verdadeiro Orlando do que o próprio Orlando. É verdade. É porque você, né, tem todo esse lance, né, dessa criação de personagem e tal, é isso. Então é por isso que eu escolhi essa música. E também porque eu gostava pra caramba dessa música quando eu era adolescente. O tempo passou, né? Hoje não é tanta coisa, mas vamos pra cima das perguntas, certo? Vamos que vamos. Então eu tenho 2 minutos e 11, é isso? 2 minutos e... É 2 minutos e 2, não é? Ou 2 minutos e 11? Não, 2 minutos e 11 era da semana passada. É 2. É, 2 minutos e 2. Essa música tem uma série de questões, né? Música 2, né? O Song 2 é o segunda música desse LP, desse álbum deles. LP, porra, entreguei a idade agora. Ainda bem que a gente tem o mesmo tempo aí, o mesmo tempo de vida praticamente. É isso aí. Mas vamos lá, vamos fazer as perguntas então. Deixa eu abrir aqui o texto. Primeiro quem responde é você, certo? É, você manda pra mim, depois eu mando pra você, depois você responde a sua e eu respondo a minha. Então tá bom. A primeira pergunta que veio do amigo Rafael. Deixa eu só conferir se tá gravando essa parada. Tá. Veio do amigo. Seria tenso se não tivesse gravado. Nossa. A pergunta do amigo ouvinte Rafael. E ele pergunta: Orlando, qual a melhor resposta para idiotas, segundo ele mesmo, que falam, abro aspas, comunista de iPhone, anarquista de iPhone e coisa e tal? Responda em. Pera aí, deixa eu colocar aqui os 2 minutinhos. E valendo! Cara, onde que foi que tá dito em, sei lá, em Marx, que as pessoas não podem ter as coisas, sei lá, não pode ter um iPhone, não pode ter um computador, um Mac, uma coisa do tipo. Sim, acho que quem disse, quem fez voto de pobreza, tá, acho que, sei lá... São Francisco de Assis, né? Exatamente, né? Não foram os marxistas, né? Coisas do tipo. Ainda que, assim, o fato de você ter um iPhone não quer dizer que você é um sei lá, você tá alheio ao processo de exploração que aquilo causa e tudo mais, né? Tipo, acho que as pessoas têm que ter, de fato, uma certa consciência do que elas estão consumindo. Então, por exemplo, eu, de fato, eu, Orlando, acho um pouco contraditório que as pessoas se digam conscientes das coisas, né? Tipo, eu sou a esquerda, sei lá o que, sou progressista, e ainda tem um modelo de consumo, né? Assim, não liguem muito pro que estão consumindo, né? Tem um modelo irresponsável de consumo, e aí desperdiciem alimentos, enfim. Por exemplo, outro dia eu tava vendo uma amiga minha falando sobre como é importante você lavar menos roupa, né? Porque pode crer, aí você gasta menos a roupa, gasta menos água e você não vai ter que comprar outra roupa. Enfim, eu acho que esse tipo de pensamento é importante hoje em dia. Eu acho que hoje em dia existir de forma alheia a isso é, de fato, você tá caindo numa certa contradição, né? Aquilo que você prega é aquilo que é a forma como você, sei lá, escolhe seu estilo de vida, né? Então, assim, mas eu acho que não há nenhum contrato que diga que, por exemplo, eu não posso ter um videogame, sabe? Agora, é óbvio que eu próprio Orlando, tendo a ver com certos de uma maneira meio estranha, uma pessoa que se diz à esquerda, mas adere à ostentação do consumismo, né? A gente tá consumindo o tempo inteiro. Mas enfim, cara, assim, não tem nada do marxismo que diga isso, ou do anarquismo, coisas do tipo. Tem tempo ainda? 10 segundos. Alô, mamãe! Abraço! Eu vou fazer o seguinte, cara, deu tempo. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar no Twitter que eu alugo o tempo no final da minha resposta. Então, se alguém quiser anunciar alguma coisa, se você, menino, tá solteiro, quer arranjar uma namorada, se você, menina, tá solteiro, quer arranjar um namorado, se você quer vender um carro velho, se você quer qualquer coisa, entra em contato comigo, vamos negociar esse finalzinho aí que eu vendo sempre consigo. Vendo o Corcel 99 e bebe pouco, alinhadinho. Vendo Monza Vinho, 97. Porra, Monza Vinho é foda. Monza Vinho é carrão, mano, para de zoar. Bom, foi muito boa essa tua resposta, cara, gostei. Eu concordo plenamente contigo, cara, numa perspectiva bem, bem ampla. Ter coisas não é um problema nem no anarquismo, nem no capitalismo, nem em sistema nenhum, né? O problema é a relação que você tem com as coisas em detrimento à relação que você tem com as pessoas e por aí vai, né? Esse que é o ponto mais... É engraçado salientar isso, domingo passado, né? Agora, o pregador lá na igreja que eu frequento, ele falou justamente sobre esse tema, essa relação entre coisas e pessoas, só pra... É inevitável, a gente vive no mundo capitalista, né? É inevitável que a gente incorra esse tipo de contradição, né? Mas... pode crer. Existem modos e modos, né? Não é só porque, por exemplo, nenhum ambiente, o ambiente cirúrgico não é 100% estéreo que você vai operar apendicite num valão, né? Exatamente. Muito boa analogia. Bom, manda a pergunta pra mim, então. A minha é um pouco mais fácil que a sua. Você é um canalha, eu tenho certeza que tem alguma bomba. A pergunta vai no estilo do Planeta Benzina, né? Que é o nosso RPG que vai sair também, ó. No Zine. Junto com o Zine, hein? O RPG tá vindo aí, vai ser esse. Caralho, Zine. Mano. Quanto custa pra ter esse Zine aí, cara? A partir de 4,20, gente. Caralho, é muito tudo. Barato, brother. Porra. Exato. Mas então, vamos à pergunta. Vai lá. Em um universo pós-apocalíptico, onde coexistam uma comunidade vegetariana e plantas mutantes inteligentes, seriam as plantas carnívoras mutantes arqui-inimigas dessa tal comunidade? E qual a possibilidade de um romance entre tal planta e um membro dessa comunidade ser uma releitura de Romeu e Julieta? A pergunta foi enviada pelo meu amigo Leandro Borges, vulgo Leleco. Valendo. Bom, as plantas são inteligentes ou elas são como se... como inteligentes assim, tipo elas, Monstro do Pântano, uma sabe? Sociedade das plantas? Não, são tipo Monstro do Pântano, sabe? Pode crer. Ah, puta, se for tipo Monstro do Pântano é foda, cara. Eu acho que comer o Monstro do Pântano seria uma coisa, comer, tipo, gastronomicamente falando. Puta merda, cara. Porque eu acho que o grande problema é assim, se for vegetariano, ok. Se você for vegano, não, porque o veganismo tem uma questão ética por trás também, né? Não é apenas uma dieta, né? É uma maneira de repensar essa relação com os animais e tudo mais. Bom, eu acho que, bom, não dá pra comer, não dá pra... Mas, porra, mas se for uma guerra, cara... Porque, por exemplo, um vegano, se ele for atacado por um urso, ele vai reagir, não vai simplesmente deixar o urso matar ele. Então eu acho que se for numa guerra, acho que vale a pena a gente pensar essa relação aí. Não, mas a guerra emerge, acho que da convivência, né? Porque uma comunidade vegetariana e uma comunidade de plantas. Isso, exatamente. Então, se a planta se sentir agredida, eu acho que tem essa questão aí. É, bom, agora, a relação amorosa entre uma planta e um ser humano, ou uma ser humana, eu acho que pode ser, sim, uma releitura de Romeu e Julieta, sei lá, de Isolda e Tristão. Porra, e inclusive dá pra rolar até um fanfic e ir pro Zine, que apenas por R$4,20 você recebe. Você tá enrolando. Eu acho que sim, cara. Eu acho que seria interessante você pensar como seria uma sociedade desse tipo, cara. Eu tô pirando aqui porque eu não tô enrolando, que eu não tô conseguindo responder mesmo, cara. Precisava de mais tempo, cara. Mas eu acho que uma relação entre um ser humano e uma planta, uma relação amorosa, coisa equivalente, seria tão complexa quanto qualquer relação com uma planta. Ou mesmo com um animal, se sente, sei lá. Ufa, isso. Cara, porra, cara, que pergunta, meu irmão. Parecia boba, né? Mas não é. Não é, cara. É uma pergunta boa pra caralho, cara. É, cara. Mas esse meu amigo, inclusive, só deixando registrado, ele é hipnólogo, cara. O cara, caralho, trabalha com hipnose, mano. Sério mesmo. Puta que pariu, cara. Só tem amigo legal, hein, cara. É, pois é, cara. Só que já te falei, Barba. Cola comigo que tu passa de ano, cara. Porra, certeza. Eu só ando com as boas. Mas eu fiquei pensando quando tu falava naquele filme, Pequena Loja de Horrores, lembra? Pode crer. Pô, cara, o cara tinha uma relação, como é que é? Uma relação doentia, como é que chama? Uma relação abusiva com a planta, abusiva. Né? Abusiva. É isso, dá pra fazer uma releitura desse filme, né? Dessa forma, pensando em termos de uma relação abusiva. Não, a hora que você falou Monstro do Pântano, minha cabeça explodiu, cara. Falei, caralho, é isso, cara. É o Monstro do Pântano, é isso, né, mano? É. Então vambora, tua vez aí. Porra, um puta HQ, hein, cara. Só tenho isso pra dizer, parabéns aí aos responsáveis. Bom, a pergunta que eu vou fazer pra mim mesmo foi enviada pelo meu amigo Matheus. A pergunta que eu vou fazer pra mim mesmo, eu sempre me lembro a pessoa de frente pro espelho, pelada, falando assim, essa aqui eu quero pra minha vida, é isso que eu quero pra minha vida, cara. O cara acorda, assim, no meio do rolê, que ele não sabe quem são aquelas pessoas, olha no espelho e fala, caralho, o que eu tô fazendo com a minha vida, velho? Vai lá. Ele dá um gole na cerveja, morna e sem gás. Quando ele bebe, assim, vem uma bituca de cigarro na boca, né? Que merda, cara. Quem nunca, né? Chato quando acontece isso, cara. Muito chato. A pergunta é, o próximo ministro da educação é um filósofo que diz que devemos comemorar 1964, a saber lá, o golpe de 64, né? Comente. Pergunta enviada pelo meu querido Matheus. Já até gravei um podcast com ele. Valendo. Bom, Matheus, primeiro de tudo, o que a gente precisa entender é o seguinte, cara. O fato do cara ser filósofo, ou sociólogo, ou antropólogo, ou professor de história, ou seja lá o que for, não pressupõe que ele tenha valores positivos, valores grande bons. Grande merda, né? É, exatamente. Isso só quer dizer que ele conseguiu concluir uma graduação, tá ligado? Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Fazer esse julgamento de valor, assim, falar, não, mas se ele é um filósofo, então ele tem que ser à esquerda ou coisa equivalente. Ele tem que... Não, eu acho que não, cara. Eu acho que é muito perigoso porque a gente começa a dar até suporte para algumas acusações completamente injustificadas de pessoas que dizem, não, você vai para a faculdade para aprender a ser esquerdista ou coisa equivalente. Então, é óbvio que, do meu ponto de vista, comemorar um golpe militar, como que aconteceu aqui no Brasil em 64, e todas as consequências, né, esse ato moral que foi o governo dos milicos, é um problema gravíssimo, é um problema de ordem, sei lá, como eu falei, é um problema de ordem moral mesmo. Mas eu não posso pressupor que o fato do cara ter passado por uma graduação fez com que ele tivesse... Fez com que ele abolisse essa questão aí da vida dele. Porque senão, por exemplo, eu poderia afirmar que quem passa por uma graduação de teologia cristã, protestante, necessariamente se converteu, ou é cristão, ou coisa equivalente. Não, tem um monte de gente, tem um monte de amigo, um monte não, mas tem os dois amigos que são teólogos e ateus. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cara, mesmo não acreditando naquelas coisas que lhe foram ensinadas como verdade absoluta, ele conseguiu concluir a graduação, tem lá um canudo pendurado lá na casa dele, dando orgulho pra mamãe e pro papai. Eu tenho aqui, o meu primo tá vendendo uma guitarra, Telecaster, Fender, se alguém tiver interessado, entra em contato comigo, ela tá boazinha, cara, eu já toquei ela várias vezes, entra em contato comigo que nós vamos fazer negócio, beleza? Pegou a rapidez ali, boa, moleque? Boa, foi boa, agora foi boa. É real a guitarra, se alguém tiver interessado, entra em contato. Se falar que é ouvinte do Benzina, ganha desconto? Ganha, ganha desconto, vai uma corda Mi a mais. Olha só. Mas só pra deixar registrado isso pras pessoas, é impressionante mesmo essa imaginação de que nas universidades você é um antro de esquerda, né? Assim, entre os estudantes é muito mais, mas os professores, pelo menos na minha época, os professores estavam mais numa pegada liberal, no sentido, né? Tipo, isso, progressista, né? Ter, eles eram mais progressistas em termos de costume, mas enfim, ao mesmo tempo, liberais clássicos, né? Uhum. Supostamente mais liberais clássicos. Liberalismo. Né? Uhum. É engraçado você pensar assim, bom, por exemplo, ali na filosofia, a gente tem alguns professores que são claramente de esquerda, com certeza, e tem outros que são claramente de direita. Sim, e você sim, fala, pô, mas o que, sim, que isso sim, quer dizer? Isso não quer dizer nada. É isso que é verdade. Por exemplo, alguns professores que são da área de política, que são mais voltados a... que são mais... se inclinam mais à esquerda, ao longo das suas aulas, às vezes manifestam uma opinião ou outra. Mas, por exemplo, tem um professor de direita, mas de direita mesmo, que dá aula de filosofia da linguagem, em nenhum momento transpareceu o fato dele ser dessa ou daquela vertente política, tá ligado? Ah, pois é. Como eu disse, interrompendo a sua fala, grandes merda, né? Exato. Talvez grandes essa merda. Seja a hashtag do programa, grandes merdas. Tá, minha vez então agora, né? Tua vez, manda lá. Aí, né? Certeza. Quem me mandou foi pelo Curious Cat, né? E é o Gatinho Verde. Que a pergunta é: se é Gozo contra o Bozo, só Kervral é de fato o nosso hino antifa? Caralho, moleque! Valendo! Cara, então, para as pessoas entenderem que o Gozo contra o Bozo não é só uma piada, né? Ele é de fato uma coisa interessante porque o Deleuze e o Guattari, lá no Anti-Édipo, eles reconfiguram, eles deslocam a questão do fascismo, e tiram o fascismo da sua exclusividade um movimento molar. Ou seja, o fascismo não é só algo que acontece dentro dos governos. O fascismo é algo que acontece dentro de nós. É um desdobramento, digamos, de uma pulsão repressiva, né? Desses cortes repressivos que nós exercemos o tempo inteiro sobre nós. Inclusive, sobretudo sobre o nosso desejo. Desde pequeno, nós somos acostumados, somos criados para nos conter. Né? Para ficar contendo nossas pulsões. A gente falou do outro episódio que nós somos uma sociedade que... Eu já falei que os Aikewara, né, os indígenas com quem eu trabalhei, eles achavam completamente estranho o fato de que a gente produz remédio para as pessoas poderem defecar, para as pessoas poderem cagar. É, pode ser. Foi falado em um programa isso, né? Exatamente. E isso é uma questão, assim, esse problema de defecar é algo que começa numa repressão infantil, né? Tipo, é o momento... As primeiras coisas que nós ensinamos para as crianças é justamente para elas conterem seus excrementos, né? Enfim, defecar, fazer xixi, essas coisas, né? Então, assim, o fascismo, que ele emerge, ele nos parece... confortável, porque desde sempre nós estamos acostumados a conviver com esses espaços repressivos. E o gozo é uma forma de transcender essa máquina repressora que recai sobre nós. Entendeu? Então, e não é o gozo do déspota, não é o gozo do opressor, né? Que goza exercendo seu poder. Não, é o gozo da libertação. Exato. Então, pensando por esse lado, eu acho que só Kervral não é o nosso inantifa, porque é um homem falando pra uma mulher fazer alguma coisa, né? Porque tem ele falando pra ela sentar e coisas do tipo, né? Eu acho que o nosso hino antifa, eu não saberia pensar aqui rapidinho numa música dessa, mas teria que ser cantado pra uma mulher celebrando seu gozo pleno, né? Sua liberdade, seu gozo pleno. Talvez MC Carol, alguma coisa assim, né? Talvez. Vamos pedir pras meninas lá do Mocó falarem isso. Isso. Eu acho que a MC Carol é uma boa pedida. Ela tem uma música muito boa chamada Feminista, que eu não consigo lembrar. Puta, pode crer. Muito boa essa música. Eu acho que isso é um grande hino antifa, sim. Isso que você falou é muito interessante, cara. Essas duas perspectivas do gozo aí. De um cara que, né, do fascista que goza numa perspectiva de demonstrar o poder, e uma outra da pessoa que tá ali numa situação de submisso ou, sei lá, subalterno, coisa equivalente, que no gozo tem a sua libertação. Porra, muito bem observado. Não, eu já disse isso várias vezes. Pra mim, uma das grandes vitórias dessa última campanha política foi o movimento Ele Não. né? O movimento das ruas, né? A forma como as pessoas foram para as ruas. E assim, comandada pelas mulheres. O que estava em jogo ali era a celebração de um gozo feminino. E esse gozo feminino arrastava as pessoas, as multidões com ela. O que tava, quem foi pra rua viu isso, as pessoas estavam felizes, né? O gozo não é só sexual. O gozo é gozar da vida, gozar dos desejos, gozar da liberdade. Né? Então, a palavra gozar pode ser traduzida como aproveitar ou coisa semelhante. Isso, né? Essa tradução exatamente. É usada na Bíblia, nas Bíblias antigas. Assim. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de gozo, não está falando só do gozo de sexual. Ele está incluído, ele é fundamental. Né? Esse é um ponto. Mas então, por exemplo, o que se construiu com ele não foi justamente esse espaço do gozo. Né? Eu acho fundamental, foi a maior vitória, e essa vitória quem trouxe foram as mulheres, assim, o gozo feminino que vai libertar a gente desse fascismo, não é mais o gozo masculino, na verdade o fascismo é o gozo masculino, né, esse é o ponto. Exatamente, o gozo masculino, enfim, negativo. É o gozo déspota. Isso, gozo déspota, boa expressão. Pô, cara, eu quero deixar registrado aqui nesse podcast que é uma honra gravar um podcast com você, cara, puta que pariu, velho, sério. Que é isso, meu amigo, que é isso, meu amigo. Eu fico até encabulado, Não fique encabulado. Bom, vamos agora ao mote principal desse programa, que é a humilhação de ter que comentar uma notícia completamente esdrúxula durante um tempo gigantesco, fazendo com que a gente comece a inventar as maiores atrocidades intelectuais possíveis. É isso, basicamente, que é o programa. Né? Mas como é que é a vinheta? Comentário de notícias. Como é que... Vamos lá no 3, hein? 1, 2, 3. Comentário de notícias! Que absurdo. Quando eu tiver dinheiro, a gente vai fazer uma vinhetinha decente. Vamos contratar uma bandinha pra fazer isso. Meu sonho é contratar o baixista perdido dos Los Hermanos. Era Patrick alguma coisa, se não me engano? O cara que saiu logo no comecinho. Não, o que, namora com a Fátima Bernardes hoje. Né? Mas esse é o elo perdido. Mas tem um cara que saiu, que tocou no Los Hermanos, cara. Assim, eu espero que ele tenha muito rancor, saca? E aí eu vou contratar ele pra gravar nossa música. Vai ser foda. Esse é um sonho. Porra. Ajuda a realizar esse sonho. Se algum músico estiver ouvindo e tiver disposição de mandar uma vinheta pra cá, pro comentário de notícias, ou pros outros quadros que eventualmente vão surgir aleatoriamente, como tudo acontece nesse podcast, por favor, tenha bondade de enviar. E é importante salientar também que ao final desse programa, esqueci de falar, estamos colocando também músicas de bandas independentes, bandas que estão na situação lamentável de ser independente. Porque é isso, né? O músico independente tá numa situação lamentável. Nossa, né? Tem que sujeitar a cada coisa. Nossa. Eu já tive nessa situação algumas vezes da minha vida, cara. Exato. Então, quer dizer, pra você, músico, que tá na merda, pior um pouco, manda tua música pra cá que a gente coloca no final. Já colocamos os Alpargatos no último programa, no programa que tava a Deborista aí, né? Foi a última musiquinha que tocou, foi deles. Tá o link lá embaixo no post pra você, se você gostou da música, clica lá e vai ouvir os caras mais. E no final desse programa vai ter uma outra música, eu não sei qual é ainda, porque vieram 14 músicas pra gente ouvir e depois a gente vai decidir isso e colocar lá. Valeu! Então vamos lá que eu vou fazer a pergunta pro menino Orlando. Não é Mas assim antes que disso, funciona, calma, calma, calma. Mas antes disso eu vou falar da música. Não, mas querido, na verdade, esqueceu que a ordem sou eu primeiro, cara? Porque eu sou pequeno. Ô, caralho, eu nunca lembro dessa porra. Ah, eu vou embora dessa merda. A gente falou da tia Claudete e tudo, coitada da tia Claudete, que hoje em dia tá no manicômio, alguma coisa assim, fumando 30 maços de cigarro por dia, lembrando, meu Deus. Eu penso na tia Claudete e dou risada, cara. Você é sádico, cara. Essa é uma Mas ela, palavra, ela era uma fascista, cara. Mas enfim. Vamos lá. Sou eu. Então que falo, vai lá. Mete pronto. Então, cara, a gente. Eu tô assustado. Nos últimos programas eu vim falando muito dessas bandas, músicas, que só falam. São ensimesmadas, né? Assim, que só são capazes de sonhar consigo mesmas, né? Que, por exemplo, teve aquela música que era sobre masturbação do Divinus, mas na verdade era uma música sobre uma mulher que só conseguia gozar com suas propriedades. Né? Enfim, da mesma maneira eu vim atacando o projeto dos Los Hermanos e como essa, digamos, esse ensimesmamento metafísico, né, que se desdobra na nossa imaginação musical. Mas, como tudo, e essa que é a beleza da vida, né, onde sempre há resistência, sempre há aquelas músicas que escapam, né, aquelas músicas que produzem o outro. Eu vou falar de uma música dessas, mas antes de falar dessa música, eu vou falar de um rapidinho, momento, citei Foucault, né, aqui, é porque há na obra do Foucault, sobretudo ali no finalzinho, uma elaboração, né, da noção de amigo, né, mas não o nosso amigo, como essa figura que a gente tem aqui, né, uma amizade, essa figura que existe em meio a essa obsessão amorosa sexual, mas o amigo enquanto uma espécie de rosto que nos convida a experimentar novas formas de vida, né. O amigo de Foucault é justamente isso, é uma espécie de convite, né, ele é, digamos, a face do encontro, no sentido técnico da coisa, no sentido radical, né? Ele propõe sempre algo inquietante, perigoso, ele tem um caráter intenso. Desafia, amizade, né? É isso. A amizade foucaultiana tem um caráter subversivo, por definição, né? Especialmente diante da cultura burguesa, né? Que persiste anestesiada por esse frenesi do mercado consumista, enfim. Então, falar de amizade em Foucault é falar da desterritorialização. Necessariamente, né? Desses processos de sair de si, porque o amigo, a amizade é aquilo que força você a sair de si, né? Por que que eu tô... Não é à toa, isso me parece uma coisa interessante para pensar, por exemplo, as cosmologias xamânicas ao longo do mundo, sobretudo as ameríndias, que são as quais eu tenho maior contato, onde o sonho, né, que por definição é esse ambiente de desterritorialização, né? Esse momento que a gente sai de nós, saímos de nós mesmos, né? E temos experiências fora do normal. É, mesmo que você não acredite em coisas de, sei lá, alma sai do corpo, eu não acredito nisso, mas enfim. Mas você, o sonho te transforma, né? O sonho faz você experienciar outras coisas. Tipo, sei lá, você sonha que está sendo comido vivo e você acorda com medo. Então, para os ameríndios, o sonho é o momento em que você sai do seu corpo e se encontra com outras agências, com outros espíritos da mata, né? Onde você vai travar esse contato. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a música... porque a música que eu tô falando, que eu vou trazer hoje, fala especificamente sobre sonho. É uma música, o nome da música é Um Sonho, e a música é também das minhas bandas preferidas, que é uma das bandas que, quando surgiram, eu lembro assim, quando eu era criança, meio tava ali começando a adolescência, quando surgiu, né? Mas eu lembro a primeira vez que eu escutei tocando, eu escutei e falei assim, caralho, isso é diferente, isso é bom. A banda é Nação Zumbi, né, cara? E essa música é um arregaço. Arrepiado, juro, essa música é um arregaço. Eu diria que Nação Zumbi, se não for a melhor expressão musical do Brasil, tá ali entre as 5 melhores, cara. É, Nação Zumbi é sensacional. E da história, eu acho que é uma coisa assim, é um evento, é um acontecimento, né? Exatamente. E se você for ver o Manifesto Mangue Beach, essas coisas todas... Puta que pariu, irmão. Porra. Não, e eles estão falando exatamente disso, né? Você larga tudo. Bom, e vai morar com os caras, essa que é real. O que eles estão falando é justamente sobre isso, né? Essa capacidade de sonhar outros sonhos, né? De ver outra coisa, né? Assim, de transformar. Enfim, a música tem... Hoje é tranquilo, a música tem 4 minutos e 51 segundos. Bobagem. É... Dando continuidade, né? Agora que foda, né, cara? Vai, agora eu começo a gelar, me coçar aqui. Por que que eu tô falando disso? Porque a notícia que eu vou falar pra você, ela fala justamente dessa nossa máquina ocidental, burguesa, imperialista, fascista, machista, patriarcal, enfim, de consumir, né? Justamente de acabar com o sonho, né? Essa notícia, ela fala de um outro tipo de encontro. Porque se você pegar essa música do Nação... Ele fala de um encontro nos sonhos, né? Um encontro que desterritorializa. A gente vai falar nessa notícia de um encontro que vai na direção contrária. É um encontro de territorialização da nossa máquina colonial que tenta condicionar todas as outras existências ao nosso eu, né? Quer transformar todo mundo em um consumidor ocidental, enfim. A notícia é... Eu tô traduzindo, né, aqui, porque a notícia tá em inglês. Saiu no LifeSite News. E a notícia é: Igreja de Satanás se delicia com o assassinato de missionário cristão. Finalmente algumas boas notícias. Ô, seu filho da puta, cara, porque a minha notícia é a mesma, cara, que eu ia passar pra você. Eu sabia, cara, ô Barba, no dia que essa notícia saiu, eu tinha certeza que você ia me mandar essa notícia. Eu tinha certeza. Quantos minutos tem a música? Quem refresca cu de pato é lagoa. Tá bom? Quantos minutinhos tem a música? 4 minutos e 51, vamos colocar só aqui. Só pra ler uma frase que tá nessa notícia aqui, né? Perguntaram para as pessoas por que, que várias delas estão celebrando a morte, né, desse missionário. Para quem não sabe, é um missionário que foi tentar converter uma população indígena nas ilhas Andamanesas, né, na Índia, e foi morto para essa população que, enfim, sem contato. E aí as pessoas comemorando na internet foram questionar essas pessoas, e aí um deles respondeu: estamos comemorando pela mesma razão que celebramos a morte de um serial killer ou de um estuprador. É, pessoas ruins, tendo o que elas merecem, é uma coisa boa. Essas pessoas, no caso os indígenas, estão protegendo suas terras, suas pessoas, sua saúde, sua liberdade, e sua tradição. Isso é uma coisa boa. Vamos lá? Vai lá, garoto. 4 minutos e 51 segundos. E valendo! Essa questão, Orlando, é uma questão para mim muito cara, por uma série de fatores aí, os quais as pessoas que me acompanham no Twitter sabem. Eu já falei, inclusive, algumas vezes sobre esse ponto aí, né, da evangelização de indígenas, evangelização de outros grupos e tal, né, tudo mais. Comemorar a morte do cara é uma questão muito problemática também, porque, porra, comemorar a morte do cara, eu não sei, né, os meus amigos satanistas que me perdoem, mas eu acho muito complicado comemorar a morte de qualquer pessoa, entendeu? Mas eu entendo o ponto pelo qual as pessoas comemoram. A pessoa tá afastada da realidade efetiva da coisa e tudo mais, e assim... com todo respeito aos amigos que eventualmente são cristãos, estão ouvindo aí, mas esse cara levou o que merecia, essa que é real. Com todo respeito mesmo. Pelo que eu sei, pelo que eu li da notícia, é proibido o acesso àquele lugar, né? Não é o caso que o cara foi inadvertidamente ou não sabia e tal. É proibido, tem uma lei que diz, não vá lá, se você for lá vai dar merda. E no, o próprio cara, o missionário, ele colocou lá vários textos que se ele morresse era da vontade de Deus e tudo mais. Então, eu entendo. Então é uma boa notícia, né? Se você for estudar um pouco de eclesiologia, você vai ver que tem um momento histórico na história da igreja em que as pessoas buscavam o martírio. Eles buscavam o martírio justamente para falar, ah, beleza, se eu morrer por martírio, mais ou menos na mesma pegada lá de algumas correntes do Islã, que falam de algumas correntes eu não sei como é que eu vou falar pra não ofender ninguém, cara, porque eu não sei exatamente qual o termo que eu posso usar. Mas, por exemplo, alguns grupos terroristas que são, né, que tem como pressuposto a questão do Islã, os caras acham que se eles se matarem, eles vão ter uma premissa, vão estar à frente dos outros, do paraíso, ou coisa equivalente. Isso não é uma exclusividade do Islã, em outras culturas também isso acontece. Uma delas é o cristianismo nesse momento. Os caras buscam morrer em nome de Cristo, buscam morrer pela fé pra isso. Só que assim, mano, a gente tá em 2018. Esse cara, ele tem plena consciência dos problemas, de todas as ordens que são o contato de um homem branco, de um homem, entre 1.500 aspas, de um homem civilizado com os caras que estão lá isolados. Porra, e não é apenas uma questão de cultural, de falar assim, ah, bom, vou lá e vou ensinar minha religião, vou ensinar minha língua para os caras, e vou ensinar Jesus, porque Jesus ama eles. Beleza, eu acho que Jesus ama os caras mesmo, e por tanto amar aqueles caras, deixou eles isolados, talvez a maior prova de que Jesus ama aqueles caras, talvez ame mais do que eu e você, Orlando, é o fato de que esses caras isolados não precisam aguentar idiotas que vão pro meio do nada, vão pra um lugar isolado. Sei lá, acho que tem, pelo que eu li, tem entre 50 e 150 pessoas nessa comunidade. E daí, porra, são entre 50 e 150. Mano! Você acha que vai fazer alguma diferença, seu idiota, você ir lá e pregar Jesus Cristo pra aqueles caras? Sério, bem na moral, vai fazer alguma diferença? Por que você não vai na esquina da tua casa, meu amigo, e faz alguma coisa, seu merda? Mas não. Bom, o que me parece é que o cara simplesmente, ele queria destaque, ele queria aparecer. Assim, e daí, mano, na moral, o nego que aparecer tem que se fuder. Essa que é a boa. Legal que você começou lamentando, cheio de dedos, agora já tá... Não, cara, eu não lamento, cara. Tipo assim, eu acho que comemorar qualquer morte é um problema. tá ligado? Uhum. Eu acho que, né, sabe, nenhuma morte, ela... Nenhuma, não sei, mas vai. É, mas, assim... Mas, porra, vai tomar no cu, meu irmão. Essa aqui é real. Sabe, se você chegar pra mim e falar assim, ah, eu vou subir lá no morro, eu vou dar um tapa na cara do traficante, vou falar pra ele que ele não deve traficar drogas pros jovens aqui da comunidade. Eu vou falar, Orlando, você é louco, velho? Você comeu cocô, velho? Sério? Vai tomar no cu, cara. Eu vou e eu te dou um tapa na cara. Essa aqui é real. E assim, é óbvio, né, não tô querendo comparar a tribo isolada com o traficante, mas tipo assim, o que eles fizeram? Eles se defenderam, cara. Se chegasse um extraterrestre hoje aqui pra você e falasse, Orlando, eu tô aqui com essa sonda, se você não aceitar meu Deus, aí acabou o tempo. Tá certo. Ah, cara, eu fiquei puto com essa história. Puto, puto, puto. É a única palavra que define. Porra. Com todo respeito às amigas que trabalham na noite, os amigos que também trabalham na noite, é, mas puta merda, meu irmão, como é que o cara faz uma dessa, brother? É complexo, complexo. Eu tô guardando minha opinião porque provavelmente vou ter que responder a mesma pergunta, né? Vai ser complexo não é uma, não abrange, cara, tá ligado? Enfim, eu queria mandar um abraço aí. Bom, eu tenho amigos missionários, cara, tá ligado? E amigos missionários que falaram, porra, por que esse cara fez isso, mano? Pois é. Tô guardando minha resposta pra quando eu for minha vez de falar, vai lá. Só pra terminar aqui, né? Eu acho que assim, o grande ponto é que as pessoas confundem a missão cristã com o proselitismo. São duas coisas diferentes. Porra. São duas coisas diametralmente opostas. Caralho, obrigado, entendeu? Por falar isso. Obrigado mesmo. Porque eu acho que assim, eu posso muito bem evangelizar a todas as pessoas. Posso evangelizar você, Orlando, e você fala assim, ah, então eu tenho que ir pra tua igreja? Eu falo, pode ser alguma, continue aí no teu terreiro. Porque evangelizar não é falar venha pra minha religião. Evangelizar é outra coisa. Mas enfim, num outro momento a gente fala sobre isso. Porque a pergunta, meu querido Orlando, é justamente a mesma! A mesma! Eu sabia! Eu tô me preparando pra essa pergunta há uma semana. Você é desgraçado, porque eu tenho certeza que na hora que apitou o negócio, falou, porra, aquele filho da puta vai perguntar sobre isso. Essa que é real. A verdade é a seguinte... Opa, cadê aqui? Deixa eu achar. Mas é a mesma pergunta, porque você falou, você tem um elemento não, aí que é a comemoração dos satanistas, né? É, tem um elemento outro ali, né? A pergunta que eu vos faria é a seguinte. Cadê? E a música? Fala da música antes, não? Ah, é mesmo, tem a música. Bom, música, eu sei que você adora essa banda, e o nosso amigo Acácio também ama demais essa banda. Nossa. É uma banda de Brasília. Puta, Legião Urbana, caralho. Eu só escolhi essa porque eu sei que você odeia, cara. Caralho. Índios. Depois as pessoas, depois nossos amiguinhos internautas, eles vão ficar achando que eu sou uma pessoa muito chata, mas é porque você traz à tona tudo aquilo que eu odeio. Tudo de ruim que você tem, né, cara? A musiquinha é Índios, né? Não preciso nem explicar muito, porque afinal puta, de contas... A música é grande pra cacete, cara. Não é tão grande não, tem uns 5 minutos, eu acho. Mas... Porra. Enfim. A música não é de toda ruim, vai. Vai de concordar comigo que tem música bem pior do Legião Urbana. Sim. E a notícia é essa: missionário americano é morto por povo isolado na Índia, dizem fontes policiais. A ilha onde eles ficam ali, que é Ilha Sentinela do Norte, esse é o nome? Fica ali entre a Índia e Miramar, né? Mianmar. E assim, é um lugar de dificílimo acesso, pelo que eu entendi, né? E ele teve que subornar uns pescadores pra levar ele lá, porque, como eu falei, é proibido. Ele teve que subornar os caras, tanto que os pescadores estão sendo acusados de cúmplice nesse suposto assassinato, né? Não sei se assassinato se aplica, porque afinal de contas, enfim, é toda uma outra questão. Bom, a pergunta que eu quero te... A pergunta não, né? A notícia que eu quero que você comente é justamente essa. Um missionário americano morreu flechado por uma população ali que está entre 50 e 150 pessoas, não se sabe ao certo, né? Porque eles são isolados, obviamente. E eu quero que você, enquanto antropólogo, enquanto especialista em povos originários, me diga. Por que esse cara fez isso? Não, mas na verdade não era isso. Era apenas comente, cara. Eu só queria ouvir você falar, é isso. Tá. Peraí, deixa eu só colocar a música aqui. 5 minutos e 28. Tá bom. Não é muito não, né? Porra. Então, Você viu que esse daí também foi na camaradagem, né, cara? Pra você falar pra caramba. É, mas é quanto mais pior, né? Exato, quanto mais fala, maior a chance de falar merda. Exatamente. E valendo. Cara, tem uma piada clássica que diz, primeiro vem as bombas, depois os padres e depois os antropólogos, né? Eles vêm exatamente nessa ordem. Essa população que tá aí provavelmente é uma população que se isolou, né? Assim, buscou se isolar, né? Como várias populações da Amazônia indígena, a gente fala dessas populações como populações isoladas, mas no geral são populações que no passado tiveram contato com, enfim, e que por uma razão ou outra olharam para o mundo que se desenhava e falaram, porra, cara, não quero viver aí não, não quero conversar com essa galera que tá chegando aí não, com esse pessoal pálido aí que tá vindo aí não. Eu acho que esse pessoal aí tem probleminha, tem defeito. Então, assim, quando esse padre, esse pastor, é pastor, né? Não sei, ele é missionário, não diz. Ele fala de religião, né? Então, quando esse missionário vai pra lá, ele tá ferindo um direito fundamental dessas pessoas, que é o direito de se autodeterminar, né? Ele, por vontade própria, e como você mesmo disse, que era proibido, o Estado indiano decretou que era proibido, como aqui no Brasil você pode ser processado criminalmente, eu já vou chegar nesse ponto, por tentar contatar essas pessoas, né? Ele está ferindo um direito fundamental dessas pessoas, que é o direito a se autodeterminar. Se essas pessoas não querem ter contato com o mundo ocidental, o direito é deles. Imagina, como você bem colocou, vou pegar o final da tua fala. Imagina, chega um alien aqui e diz assim, olha, agora vocês vão ter que viver dessa forma. Foda-se que vocês, foda-se a sua religião, foda-se a maneira como vocês organizam suas famílias, foda-se como vocês gostam de viver. Agora vocês vão ter que usar essas roupas, vocês vão ter que comer essa comida e vocês vão ter que rezar pro nosso Deus. De uma maneira obrigada, sabe? Isso sem contar o risco, né, de um genocídio. Assim, porque isso já é um efeito de genocídio, um cara chegar lá para tentar converter essa população. Mas é sempre bom lembrar que essas populações têm uma condição epidemiológica muito frágil. Muito frágil. Aqui no Brasil, era muito comum que populações recém-contactadas, isso é uma coisa que pouco se fala, mas até a década de 70, o SPI, que era o órgão que precedeu a FUNAI, ele tinha em seus manuais taxas aceitáveis de perda populacional. Ou seja, populações que eram contatadas deliberadamente eram vistas... assim, você podia dizer, olha, 40% da população pode morrer, é aceitável. Porque essas populações morriam de um dia para o outro por gripe. Assim, gripe. Os Arauete, um povo tupi-guarani ali da região do Xingu, quando foi contatado para a abertura da Transamazônica, por conta de um resfriado, né, de um agente do SPI, da FUNAI, 20% da população morreu de um dia para o outro. 20% da população, entendeu? Então, assim, é isso que quando o homem branco, ele não é um risco, ele não é só um risco por aquilo que ele representa, ele é um risco, ele é uma bomba para essa população, para essas populações que permanecem distanciadas, né, para não usar o termo isolado. Então, esse sujeito que vai para lá, ele não apenas corria o risco de tentar minar aquilo, o seio dessa população, assim, aquilo que diferencia essa população no restante da humanidade, né? Ou seja, minar sua existência diferenciada, atacar aquilo que são seus pressupostos, seus símbolos, aquilo que, a maneira como elas escolheram viver, né? Ele poderia representar um risco de destruição física dessa população, né? Então, assim, é impressionante que quando a gente fala que esse cara morre, a gente tá falando da morte de um genocida em potencial. Genocida em potencial, não. Um genocida, como é que é? Doloso, culposo, né? Tipo, é um genocida culposo. Involuntário, né? Na verdade, não diria voluntário, não. Eu diria doloso. Foi voluntário, ele foi lá. É, porque o sujeito sabe disso. Não é possível que alguém, nessa altura do campeonato, que se sujeita a trabalhar com esse tipo de coisa, não tenha em mente que ele tá expondo essa população a esse tipo de riscos. Não, né? Teve um antropólogo que falou pra ele, mano, você vai matar todo mundo. Não é só um antropólogo, qualquer gente, médico. Qualquer pessoa de bom senso. Falar, não pode chegar perto dessas pessoas por conta disso, entendeu? Então, assim, esse cara tinha consciência de que aquilo que ele estava fazendo poderia representar a extinção dessa população. E, de fato, o que ele desejava, ao converter essa população, ele queria a extinção dessa população. Ele queria a extinção dessa população no sentido de que ele estava querendo acabar com aquilo que diferencia essa população no seio da humanidade, né? Que é mal e porcamente a gente vai chamar de cultura, né? Mas e quando ele quer converter, ou seja, ele quer transformar todos aqueles símbolos, ele quer adequar a existência dessa população à dele próprio, né? Ele quer convertê-la literalmente, ele quer transformá-la numa replicação mal feita sempre de si mesmo, né? Por que mal feita sempre? Porque a gente sabe que um dos pressupostos coloniais fundamentais é de que aqueles que são colonizados nunca vão ser cidadãos da metrópole. Então, quando os ingleses chegaram e converteram as populações da África, né, eles não as converteram no sentido de, olha, agora vocês são portugueses, agora vocês são ingleses como nós e todo mundo feliz, vamos celebrar. Não, vocês são cidadãos de segunda classe, né? E é até engraçado que todo esse discurso anti-imigração vem em cima disso. Mas enfim. Acabou o tempo, mas se você quiser continuar falando, pode falar, cara, aqui. Não, é só pra completar, porque esse discurso anti-imigração é muito louco, né? Dos estados europeus que dizem, ah, a gente não quer que vocês venham pra cá. Ué, mas foram vocês que chegaram, foram os europeus que chegaram lá nos caras e falaram, não, a nossa existência é foda, cara. Assim, viver como a gente é foda, vocês têm que viver como a gente, mas não lá com a gente. Ah, cara. A desculpa do europeu é, não, eles vêm pra cá pra acabar com a nossa cultura. Porra, mas foi justamente o que vocês fizeram. Ué, meu irmão. A coisa mais imbecil que um europeu pode. Sabe? Ah, a islamização da Europa, tá ligado? Porra, meu irmão. E estão falando isso no Brasil, né? Toda vez que um bolsominion vem me dizer isso, os islâmicos vêm aqui pra acabar com a nossa cultura, eu falo, pô, tomara, né? Que cultura de merda que a gente tem. Se tudo der certo, cara, vamos melhorar. Se tudo der certo, vai dar merda. É isso, cara. Exatamente. Tomara que essa cultura europeia, no sentido dessa máquina de guerra contra outros povos, seja destruída. É exatamente isso. Por favor, cara. Por favor. Já teria um bom começo. É isso, meu querido. É isso, gostei. O que você achou? Gostou? Achei legal, ficou bom. Eu achei que não ficou tão engraçado hoje, né, cara? Talvez as pessoas vão falar, porra, pensei que vocês iam pirar. Mas é que a gente tava careta hoje também, né, cara? É, mas tudo bem. Acho que ficou bom, sim. Nunca mais vão me chamar de pobre. Nunca mais vão me chamar de sujo. Nunca mais vão me chamar de feio. Nunca mais vão me chamar de mal vestido. Ei, eu tenho plano, eu vou ficar rico. Eu tenho sonho e esse ano ele me deixa rico. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Melhoria é o que eu quero e a maioria da quebrada. Maiores alguns se dizem ser. Porque tão quebrados, falsidade que nem deep web. Vários falsificam. Tênis flow, vivência causa, ouro, views, identidade. Dividindo o mesmo assento que nem Big Brother. Apertando a mão de quem você não quer no jogo. É, esse ano eu tô de volta ao jogo. Nem precisaram matar meu cachorro. Eu vim da lama, eles do asfalto. Vocês queriam show de trap, isso é um assalto. Ei, fora da boca, nunca lucrei tanto. Acho que agora eu abro fácil uma conta no banco. Quantos murros eu levei, mas não me esmureci. Quando eu venci, ninguém vai dizer que eu não mereci. A real daria um filme, eu não assisti. Eu não li, eu não vi, eu tava ali, estar aqui. É um milagre, tanto atravessei o mar vermelho. Hip hop deve ser um santo. Nunca mais vou dizer pros meus filhos não. Nunca mais vou perguntar o preço. Mano, eu nem quero saber do preço. Esse ano eu fico rico e compro tudo que eu mereço. Ei, casa no Lourdes é nada mal. Férias no Louvre é nada mal. Garagem, piscina, eu pedi pra Deus. Uma nave pra minha mina dizer bola. Essa vai pros amigos e as amigas. Eu tenho um plano e esse ano nós muda de vida. Vamos mudar de vida, na moral. Vendendo as rimas em dólar sem jamais deixar de ser real. Eu tenho um plano, eu vou ficar rico. Eu tenho um sonho e esse ano ele me deixa rico. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Deixa a família bem. Deixa a família bem, emprego pros amigos.